3 no mesmo tempo sem aguarda. Estimado de 2 minutinhos. Taxa 305, 169 a bordo, com 3 horas até Aracaju. Taxa em frente, segunda direita, vem indo, ponto de espera 18, decimal 95, 1016, né, gente? Bom voo. E aí, depois espera 1895, 305. Boa noite. Telemetria 3-3, está livre, iniciar portão 4, reporta o táxi. Táxi, é 3-3. Torta 3-8 no 5, ponto espera, pronto. Então 3-8 no 5, a linha decola no 0, o vento 1 no 70 graus, 0-5 nós. A linha decola no 0, está 3-8 no 5. Salvador, está 3305, pode esperar no zero pronto. Estão 3305, após a companhia iniciar o relógio, está autorizado a linha e manter, pista no zero. Após o tráfego da companhia, ele mantém, está 3305. Salvador, boa noite, Rodinho, 9708, sentido para Porto Vista. 9708, prepara a saída da Elba, dando copo. 246, sua identificação autorizada, chegada bom, se desça para o nível 060. Autonomia de 4,50 ao pé na galera. Taxa direita vem Índia, ponto de espera 1 no 8,95, ajuste na 0, no meio. Beleza, táxi, ponto de espera 0,95. Está estabilizado, seu voo está bom. Chama o controle, o senhor 3815. Afirma, 151, 128, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Altan 3815, da Euleda. 3895, contato radar, sua para o nível 340, voe direto Leda. 340, direto Leda. Estou 20, desça sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 096. 3 mil pés sem restrições, com restrições, passou 20. 150 graus, 069. Deveria falar de 90, 7330. Oi, Salvador, Oxenar 6313, quanto espera pronto? Oxenar 6313, ele mantém no 0. Autorizado posto seguro, nível 200, via Golf 677, decolagem da pista no 0, curva direita, perfil de saída coral. 5026 é o transponder no 20, desce 80, controle. Ponte nível 200 autorizado, decolada no 0, na curva direita, procura coral, será coral, via Golf 677, 5026 transponder no 20, foi para o controle, é o 9708. Tá pronto, faz 3, que tiver questionamento, 9708. Tá pronto. Passou 2-0, vou em zona da presente. Zona, passou 2-0. 6080, obrigado, um ótimo serviço, uma boa noite. Na 3305, boa noite, contato radar, sua para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, alguma possibilidade de coordenar para onde é da Caju? Oi, inicialmente Jamo. Está presente Jamo, muito obrigado. Controle, boa noite, voo 970, informação Alfa, descendo para o 150. Zona 970, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. A Mari para 050, consulta, pode validar. 970 é o número 4, mantenha a chegada. Terão perfil, voo 970. Colagem autorizada no 50 graus, 620. Segunda colagem. Autorizado nível 050, Gol 970. 13 no 13 Xané, decolou 55, chama o controle no 20, desce 80. Bom voo. Obrigado, senhorita. Bom trabalho. O 20 autorizado 2 mil pés, ajuste no 096, está autorizado a final ILS, reparto estabilizado. 2 mil pés, autorizado final, controle no 20, estabilizado. 3305. Prossiga. Ótimo. 350, mas 378. 3305, prossiga, senhor. 3305, sempre solicita aqui o seu voo na prova do Romeo Fox 08. 08, perfeito, obrigado. Aeronave se modulou? Boa noite, 63. 63, boa noite, contato radar. Vou para o nível 360, vou em Leda. Certo, Leda. Azul 5001, boa noite, autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem 90, curva direita, da Eule da Norte, vou perfil de saída, peso Luna 0, primeira aerovia até Tango Bravo Eco, Taubaté, 5036, é o transponder, 120-1980, controle. Correto, 5001, não repassa pronto, corta 1. Alô, Salvador, o azul 29708, parte 3, pushback na mão. Autorizado, 29708, reposta pro táxi. Vai para 9708. Bom, no 246, desça para 2.000 pés, as últimas 096, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2.096, autorizado ILS, 10, repasse estabilizado, bom, no 246. Bom, no 888, avistado, livre pouso, custo no 0, no 40 graus, 079, cheque o trem. Machado checado, bom, no 888, mas, livre pouso? Afirmo, 140 com 7. Claro. No 3305, chame o centro Recife na frequência 125.45. Recife, 125.45, uma ótima noite. Amém. Salvador, boa noite. Na minha 224, cliente da Alfa. Na minha 224, boa noite. Acione a identificação autorizada. Chegada a Mário, desça para o nível 070. 070, pode voar em TAP, cara. Autorizado em TAP, eu acionei na minha 224. Direto está a minha 224. Corda, Bert. E aí, mano? Essa é o 20. Qual vai ser essa velocidade na aproximação? Ou passando zero, a gente está batendo a velocidade de aproximação, em cada 140. E se a gente passou 20, passado 1, achando agora a torre em 19895. 3895, passou 20, boa noite. Salvador, o pastor 20 está interceptando o localizador. No final, tem baixado de trabalho. Gente, pastor 20, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre na aproximação, pastor 20. Para o táxi, da 221, 450, Salvador. O 33, decimal 25. 3325, obrigado. Nomeia via 43, 41, índia, Sérgio Zé Domingo, obrigado, trabalho na mala, azul, 9 e 7, 08. Libera a direita, chama o salão 21, 1. Confirma, por gentileza, se está chovendo no final? Sim, a gente vai chamar 21-1, lembrando a direita, vai ter uma chuva no, na curta final. Obrigada. Boa noite. Gol 988, táxi autorizado via Alfa Kilo até o Pat 3, 1 no Lima é a posição, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, confirme as instruções. Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tentou sinalizador, a posição informada é 1, Lima. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, 1, Lima, vai ficar atento, voo 822. 20, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus com meia dúzia a nós, chove sobre o campo. Livre pouso, passou 20. Salvador, boa noite, azul 9708, passando o ponto de espera da 10. Sente azul 9708, mantenha a ponto de espera para o 10. Vai manter, 9708. O 970 autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 970 chamada estabilizado. O 1170 reduza para 230 nós, reautorizado 3, meu PES, ajuste no 06. O 1170 copiou? Ativo, precisou. 3.016 reduzido. Continua o controle. Agora sim. Sinal 6224, desço para 4.000 pés, ajuste no 06. 4.000 pés, ajustado no 06, o sinal 6224. Azul 9708, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Autorizado a alinhar e manter a pista na zero, 2790. Pista 20, sala 06, condições de um backtrack na presente? Afirmativa, pista 20, backtrack liga na tela. Ok, reporta a pista livre, pista 20. Estabilizado ILS, deu gol na 246. 246, chamei a torre em 1895. 295, obrigado e boa. Boa noite, gol na 246. Gol na 246, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização de pouso, gol na 246. Avisar 08, decolagem autorizada, vento 80 graus, 04 nós. Decolagem, autorizada, 408. Ok, estacionar a frequência livre, boa noite. Boa noite. Camarim autorizado para 2.000. Zona 246, livre pouso na 0, no 80 graus, 0619. Livre pouso na pista na 0, zona 246. Interceptando localizador Glide, gol 970. No 970, chame a torre em 18, 95. Obrigado. Mais 9708, decolou 08, chama o controle, 120, décima 80. 2080, obrigado pelo retorno. Avia 224, descendo para 2000 pés, autorizado final ILS, repasse estabilizado. Presente, descendo para 2000 pés, autorizado final do ILS, pode voador andar presente, o Xenia 6223? Autorizado Duna 6224. Autorizado por onde Duna para o Xenia 6224. Salvador de Pátria, this azul 9708. Azul 9708, vai dar contact, climb spot level 200, fly direct to Coral. Ok, climb to flight level 200, fly direct to Coral, Azul 2708. Quatro meia, sala 1 a 0, libera direita. Chama o sala 2 1, 2 1, obrigado. Sinal de 3 vias com 3 checado, gol 970. Gol no 970, livre pouso no 90 graus, 059. Livre pouso na 1-0, gol 9-7-0. Só Juliette para o 2. Sacrificar, gol 9-7-0. 1-7-0, chame a torre em 1-8-9-5. Obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1 170. Boa noite, gol 1 170, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 0 na 196. 096, obrigado. 723, boa noite, passando a identificação, autorizada a chegada bom, filha-se para 4.000 pés, ajuste na 0 na 6. 1970, sala zona 2, direito no 211. 211, gol no 970. Sala gol 970. Boa noite, 1970 via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, portão 970. no 90 graus, 05 nós. Azul 2707, acaso, descendo para 1800, Azul. 2707, adicione identificação, autorizada a chegada bom, desça para nível 050. Bom, 050, 2707. Boa noite, Azul 4959, informação Alfa, autorização, Gel. 4959, autorizado Léo, de nível 140, decolagem 1-0, curva direito, perfil de saída coral, Golf 677, após conforme a rota, 5040, transponda, 120, decimal 8, controle. 140, então, para Léo, fala da décima, curva direita, saída coral, via Golf 677, conforme a rota do plano, após, 5040. Transponder 1208, controle. Correto, a porta pronta. Rádio 3. Uno, um, dois, três. Solo, Golo, Lancet 0. Firma? Golo, Lancet 0. Tá autorizado, inicial puxa, 5001. Solo Gol 970. Prossiga. Direto pelo pátio? Afirmo, pátio, posição 7. 07, Gol 970. No 70, solo zona 5, libera a direita no 211. Direita no 211, gol 970, grato. No localizador. Chile 224, chile a torre, 1895. 3225, chile 6224, uma parada de daqui a pouco. Salvador, uma boa noite, Oxinema 224, final da 1-0. Boa noite, Oxinema 224, cheque trem livre pouso, 180 graus, 059. É, confirme pra gente, a pista está molhada ou chuva moderada sobre o campo? Não, não chove mais, acredito que não deu nem pra, pra molhar a pista, deve estar úmida. Ok. Chinema 224, ciente, livre pouso, vai reportar o trem. Salvador, boa noite, agora 970. 970, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, tô 09, vou 970. Chinema 224, baixou e travou. 6624. Som 723, deixa para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Está chamando o sol 211, Oxenar 6224, uma boa noite, daqui a pouco. Paulo Salvador, boa noite, Oxenar 6224, Livana Foxtrot. Via Alfa, mantém a Juliette. Via Alfa, vai manter a Juliette, 6224. Fala, Azul 4, 5001 no Partax, com 112 a bordo, 4 horas e 30, alternando a Ribeirão Preto. Direita, via Índia, ponto de espera 1895, no 0, nomeia, no ajuste. No 0, nomeia, ponto de espera 1895, via Índia, 4298, 001, boa noite. Ana 6224, via Juliette, posição 03. Via Juliette para 03, 2707, reduz a velocidade para 2309. 2309, 2707. Azul 9708, contact Recife Center, frequência 133.25. 133.25, Azul 9708. Mas o 5001 não ficou aos 23, chama o controle 120, 1980, bom voo. 080, boa semana, obrigado, senhor. Azul 4001, 5001, boa noite. 001, boa noite, contato radar, motora nível 360, após 2000, vou em Leda. Ok, após 2000, Leda, 5001. Turbo 2707, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. 3.000 ajustado, o azul 2707. Azul 2707, complete redução para 1909, desça para 2.000 pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. 190, 2.000 pés, reportará estabilizado, 2707. Prossiga. Boa noite, senhorita. Estamos vendo que o foco está parqueado aqui na posição 6. Solicitei autorização para a aeronave que está sendo rebocada para 43, posição 6 Romeu. Ok, gente. Só um minuto que eu vou checar com o tráfego de Alex para iniciar a push e já retorno. Por gentileza, chama na frequência 121. 121, não é isso? 121, desce na 1. Obrigado. 23. 723, sobre a torre 1895. 295. A gente ainda não tem prisão, estamos aguardando conexões. Ah, ok, gente. Obrigado. 271723. Continua a aproximação com a autorização de voo. Guardado. Pode dar início ao reboque? E reporta para iniciar o deslocamento, ok? Ah, afirmativo. Na verdade, não. Obrigado. 723, checa o trem livre pouso, 170 graus, 089. Tá, embaixo travado. O C23. Azul 5001 no caminho Centro Recife, na frequência 133, decimal 25. Recife 3325, 5001. Estabilizando, 2707 azul. 707, chame a torre em 1895. 295, 2707. Torre Salvador, azul 2707, estabilizando ILS e final 7000. Centro 2707, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Com 1-7-2-3, solo 3-2. Libera a direita, mantém a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Libera na direita, mantém a minha escuta, Alfa antes da Juliette. Final de 3 milhas, azul 2707. Centro 2707, segue o trem, o vento 1970 graus com 8 nós, está livre, pouso autorizado. Livre, pouso 1-0, azul 2707. Pode dar início, vai lentamente para dar passagem para o tráfego da Gol que está na Alfa, ok? Sem pedir o ingresso do mesmo no pátio. 2707, solo 34, libera direito, mantém o escuro, táxi autorizado via Alfa, chamantes daquilo. Alfa, antes daquilo, nas suas curvas, o 2707. Apresentando o tráfego em Eboque, autorizado a ingressar via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Após o tráfego, não é isso? Salvador, Gol 1934. Gol 1934, Maceió, agora é 4. Ah, saída prevista. Fuca. Fuca, Jampo Caju. Afirmo. Agora eu vou dar o 7. Aquilo, parte 3. Atenção, seu elevador. 264, você poderia coordenar pra gente o nível 230 para Aracaju? Afirma, Xenemé 224, número 2, saída será Puca. Sim, saída Puca, 6224. Bom, número 34, copia. Copia. Mateo autorizado, nível 350, via peso 17. Da coluna zero, curva esquerda, perfil de saída Puca, Gema após Aracaju. Após Aracaju, prossegue conforme a rota do plano, 5046 no transponder, 120 do sinal 80, controle. Autorizado, Marcelo, nível 350, preso Lua no 7, conforme a rota do plano, decolando 110, curva esquerda, perfil da Puca, Gema após Aracaju. 5046, controle, 120 do sinal 80. Correto, voo 134, reporta pronta. Reporta, né? 501, boa noite. Salvador, buenas, bom, 868 com a Delta. 868, boa noite, restante identificação, autorizada a chegar da Mari, desce para o nível 050. Desceu da Mari, 050, 868. Pelo Bravo, pode usar a sua rotatória. Pesada rotatória, reporte para a descida, Lima, Quilo Bravo. Paraná 224, assalto. Eu tentei coordenação com o CEDO 230, porém o mesmo negou, tem 190, copia? Afirmo, copia 190. Autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, da coluna 0, curva esquerda, perfil de saída Conde, 5041, corrigiu, 0260 no transponder, 120, decimal 80, controle. Pediu transponder, poderia repetir por 624? Chama 224, não tem intenção de voar no 230? Foi coordenado, pode ser o 230. É 230 então, autorizado para Aracaju. Saída agora será Puca, Gema após o CT. Ok, sim, só me confirma o transponder mais uma vez, 6224. 50. 4-1. Vamos ver então. Nível 230 para Aracaju, decolada 1-0 com curva esquerda após decolagem. Perfil da saída Puca, Gema, DCT. O transponder é 5041 e o controle é 1208. Chama 6224. Correto, chama pronto. Amanhã. Sim, valeu, Marcelo Branco. Pequeno Bravo, descida até 1.510, as últimas 0.96, repasse visual com campo. Para footback, acionamento no PAD 3, o azul 4959. Autorizado azul 4959, a porta táxi. Postará, Paulo. Gol 9098, a sua identificação, voe direto Duna, desça para o nível 050.